Nosso tema dessa noite, então, é a Páscoa. Vai falar sobre a Páscoa. E uma questão que sempre surge, normalmente essa época do ano da Páscoa, né? É, nós sabemos o dia que Jesus nasceu. A gente comemora ele no dia 25 de dezembro. Mas a data da morte dele, que é a Sexta-feira Santa, é sempre um dia incerto. Cada ano cai num dia diferente. E apesar de muitos de nós termos feito primeira comunhão, catequese ou alguns estudos bíblicos, a gente às vezes não sabe de onde vem essa mudança dessas datas, não compreende isso. E é a Páscoa é uma comemoração bastante antiga. Ela é do tempo em que os hebreus saíram do Egito. A Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem, libertação do povo hebreu da escravidão que eles sofriam no Egito. E no momento que eles saíram, eles começaram então a fazer essa comemoração, comemorar a nova vida que eles tinham. E não só a nova vida, mas também a ideia de que a vida fosse também mais longa, fosse melhor, mais saudável. Naquele tempo, a mortalidade também era muito grande. Vivia-se bem menos do que hoje. Então, por isso das simbologias que a gente até vai falar depois. Mas, falando primeiro na questão de informação de como é determinada a Páscoa, ela é escolhida a data através da primeira lua cheia do outono. Porque os calendários surgiram bem depois. Então, a primeira lua cheia do outono determina que o primeiro domingo dele é o domingo de Páscoa. Se a gente pegar o calendário, a gente vai ver que a primeira lua cheia do outono desse ano, ela aconteceu agora no dia 11 de abril. E o primeiro domingo é o dia 16. Então, aqui está o domingo de Páscoa. Por isso dessa diferenciação todos os anos. Em cima do domingo de Páscoa, todas as outras festas religiosas do calendário cristão foram determinadas em cima dessa data. Voltando 40 dias para trás do domingo de Páscoa, sem contar os domingos, a gente chega até a quarta-feira de cinzas, que é o início do período de quaresma, o período em que se chama de penitência, resguardo e preparação para a festividade da Páscoa ou para a comunhão dessa festividade. Por isso que o nosso carnaval, que é uma festa pagã, ele termina na terça-feira, ou pelo menos terminava quando foi criado. Hoje parece que ele entra o ano inteiro aqui para nós. Mas ele termina na terça-feira porque na quarta-feira inicia o período da quaresma. Se nós pegarmos do dia da Páscoa, do domingo, e jogarmos 50 dias para frente ou 7 domingos, a gente vai chegar ao domingo de Pentecostes, que também tem um significado, significa a descida do Espírito Santo. Através desse sétimo domingo, nós pegamos duas quintas-feiras adiante e nós determinamos a data de Corpus Christi, que nós aqui em Flores da Cunha comemoramos todos os anos fazendo os tapetes e as procissões em volta, que de repente não sabemos a origem. Então, o Pentecostes significa a descida do Espírito Santo. É uma comemoração. E o Corpus Christi, celebração da Eucaristia do Corpo de Cristo. Por isso que ele é realizado numa quinta-feira, porque a famosa última ceia ocorreu na quinta-feira, antes da sexta-feira da Paixão. Então, é também uma forma da Igreja marcar os dias de ocorrências que foram de um certo vulto na nossa história para fazer a comemoração. Além disso, também, uma forma de manter o povo voltado até a Igreja. São formas de que, através das comemorações, manter a população em torno da ideia da Igreja. A quaresma, como eu disse, então, penitência e preparação para a Páscoa. O calendário surgiu séculos depois, né? E algumas dessas festas, como a própria festa do Corpus Christi, também surgiu bem depois. Ele foi instituído no século XIII. Então, a cada tempo, as coisas vão se modificando. Mas falando de novo, isso aqui é apenas informativo para a gente saber como é que se dá essas datas. Falando de novo da questão da Páscoa e dos significados que a Páscoa tem para nós. Como eu disse, a Páscoa é uma festa de origem hebraica, que significava a libertação do povo da escravidão do Egito, quando eles saíram de lá. Mas para nós, cristãos, nós acabamos assumindo e dando um papel à Páscoa diferente. Nós não comemoramos essa passagem, porque muitas vezes nem sabemos que isso existiu. Nós comemoramos, através da Páscoa cristã, a ressurreição do Cristo. É isso que significa a festividade da Páscoa. Dentro dessa ideia de festividade, a gente percebe que alguns símbolos foram colocados nessas festividades, como o coelho e o ovo, ou os ovos. Que o coelho, como era uma festa em direção à vida, à preservação da vida, o coelho é o animal mais fértil da natureza. Então foi representado através dele essa vida. E o ovo, por si só, é o começo da vida, é uma célula. Então, essas representações que a gente não sabe de onde veio. E muito depois é que ele acabou se tornando chocolate, que é o que se vê hoje. A gente sai nas ruas e vê chocolate para todos os lados, enfeites para todos os lados, e nós não sabemos muitas vezes o que significa isso na essência. A gente comemora, ou talvez nem comemore a Páscoa, a gente apenas vivencia ela através das trocas de presentes, das compras, da satisfação, principalmente nas crianças, né, que são bastante influenciadas por todo o comércio que existe em volta disso. Mas é um período que a gente poderia utilizar ele para pensar nos fundamentos dessa festividade que ocorreu há mais de 6 mil anos, lá no período que nós conhecemos de Moisés, que liderou aquele povo para fora do Egito. O sacrifício que passaram, a necessidade que eles tinham e o aprendizado que ocorreu em todo esse processo e que chega até nós hoje, já de uma forma bastante deturpada. Como eu disse, todos nós passamos por catequeses, mas talvez pela pouca idade que a gente tinha, a gente não guardou isso na nossa memória, né? O significado real disso tudo. E muitas vezes também dentro da nossa casa, nós não vivenciamos isso da forma correta. Acaba sendo apenas mais uma data comercial, onde se dá mais valor, às vezes, a própria morte do Cristo, de Jesus, do que exatamente os motivos até que levaram ele a estar em Jerusalém naquele período da Páscoa. Então, da nossa necessidade, né, como cristão, de buscar entender tudo aquilo que nos cerca. Nós estamos no ano de 2017, e ainda continuamos fazendo algumas coisas simplesmente por cópia, por mantermos uma tradição que nós não entendemos e nós não conhecemos. E eu não digo que ela esteja errada ou que esteja certa, eu digo que nós devemos entender, saber o que representa tudo isso. Qual é o papel realmente de Jesus dentro da nossa sociedade, dentro da nossa criação, dos nossos valores, o que nós pretendemos através desse entendimento de levar para dentro da nossa vida. De que forma nós queremos continuar os nossos dias trazendo, como foi dito ainda outro dia, a questão dos nossos valores. O que são, qual a importância deles. De que forma nós vamos nos posicionar. Todos nós, se já não somos, seremos pais. E quais valores que nós queremos passar para os nossos filhos. Que nós achamos que o mundo está tão perturbado, está tão violento, está tão difícil. Mas qual o nosso papel nesse mundo atual? O que nós estamos realmente plantando, fazendo, através do nosso exemplo, através das coisas que nós realizamos, falamos. Então, é um momento de reflexão. É mais um momento de reflexão para a gente poder pensar, tentar entender esses mistérios que nós temos como mistério, porque não conhecemos os mistérios da vida, as necessidades que nós temos, o que acontece com nós, por que estamos aqui. São grandes perguntas que nós precisamos fazer para poder nos orientar, para poder dar o nosso rumo dessa vida. São perguntas que insistem em buscar respostas dentro de nós. E que se nós não buscarmos esses entendimentos, nós não vamos descobrir. Então, a festa da vida, de que forma nós estamos celebrando a vida? De que forma nós estamos tratando a nossa vida e a vida das pessoas que estão próximas de nós? Que tipo de valorização nós estamos dando? Fica um bom questionamento para hoje, então. Obrigado.